Eu pensei que não existisse tanto amor, que a vida nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim. Eu pensei que o amor nunca tivesse fim. O destino muito mal não quis que eu vivesse tão feliz. Ontem eu vivia feliz com alguém. Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém. Eu pensei que não existisse tanto amor, nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim. Ontem eu vivia feliz com alguém. Hoje fico triste a sofrer sem ter ninguém. O amor nunca tivesse fim. O destino muito mal não quis que eu vivesse tão feliz.